nas ondas sonoras do rádio, tocando louvores ao nosso Senhor, levando unção, derramando bênçãos, falando palavras de amor. Nós como ouvintes, participando, colaborando, contribuindo, pra Deus multiplicar as bênçãos no nosso lar, na nossa família. Tendes bom ânimo, não temas, te esforça, pois posso afirmar que a rádio é nossa, a Libertadora é nossa. Aqui na Libertadora. Libertadora.